Ground 4, 0508 4. Yes, 8-4, go ahead. Yes, sir, we are on stand number 10. We are requesting 86 clearance, please. From the flight level. So we are requesting flight level 370. Okay, so that is 370. Stand by just 1 minute to copy. Expect Puka, Papa, Unicorn, Charlie, Alpha, Zulu, Charlie, and Zeta, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, transition. Okay, so we are expecting Puka, departure, Zeta, transition, and we need to request flight level 350 instead of 370 at the moment. Stand by just 1 minute to copy of the 084, who could have patented the prior transition is correct. Thank you, 084. Okay, 330, taxi. After we taxi, we're taxi to Zulu via Momento in India, onboarding point 110, tower 118.95. Now our transfer site is 1018. Roger, India holding point 10, American, 230. Europa 04, clear to Madrid, at level 350, via Hotel Zulu 10 until Natal, after cordial flight in the road. Take off 1-0 after left turn with Puka, departure and Zipar transition. Score code 5464 and Salvador departure frequency 12078. We're here to destination Madrid via flight level 350 after 010 Natal, flight on route after departure, left via Puka, Zipar transition. Booking 5464, departure frequency will be 120 the Somali ID, Europa 084. Is that correct to represent first clear to set up and push correct for text? We are set for the setup and push, we'll call back for taxi here, thank you. Muito boa noite, gol 868-21, informação Bravo, bateria autorização Aracaju. Gol 868, boa noite, informação Bravo, confere. Já possui plano de voo, pronto, cópia Aracaju? Afirmo. Aracaju autorizado, nível 230, decola da pista no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, na subida Puka, Jamo, após gerar Aracaju. Aciona 5523, controle 120, decimal 8, voo 1868. Autorizado 230 Aracaju, recordar 1-0, curva, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Jamo a direta Aracaju, 5523, e o controle 1208, voo 1868. Voo 1868, correto, ator, puxa estacionamento. Tamara, voo 1868. Mas a gente viu 0, filho da Lá 34, no meio 0, Índio Alfa, 0 de Green, 08 knots. There's line of takeoff on 110 American, 230. Before we have a taxi. Just for the taxi, I'm an in India, loading point 110, tower 118.95, altimeter setting 1018. Altimeter 1018, we are going by inner India, and holding point around 10, we contact 118.905, Europa 084, obrigado. Manage 3-0, Bonnie at 2-0, contact seu valor de baixo, 8-0-8. 0-8, ok. 3-0. 8-0-8. Ah, I got to 3-0 with the contact of the call, Clemente 3-6-0, via Momo de Pacho. Roger 360 and Momo Departure American 2-3-0. Tower, good evening. You have passed 284, holding point runway 10. We'll call you back when we are ready. Head Alpha 084, you're lined up with the copter runway 10, wind 1530 degrees, 09 knots. Okay, we stand by here 1 minute, 1 or 2 minutes before we are ready. We'll call you back, you're Alpha 084. Okay, report, we're ready for takeoff, Head Alpha 084. We'll call you back when ready, you're Alpha 084. Está autorizado. Autorizado, grato, minha 28, boa Duna. We are ready, Europa 084. Clear line up in the copter runway 10, wind 150 degrees, 08 knots. We're clear line up and take off runway 10, Europa 084. Go ahead. Yes, I think we have an airplane on final. Are we still clear? Yeah, this aircraft is passing Duna now. It's 10 miles from the threshold, okay? Okay, thank you. Estabilizado, Zambra 36, 1, 2, 6. 3, 1, 2, 6, completa com a LS, chama Torre 1, 9, 8, 2, 9, 5. 3, 9, 5, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3126, passou ainda a Serra Baixada travada. Pois na aproximação, agora de pista livre, tá 3126. Mandando pista livre 26. Autorizado, pouso, pistão no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Nível pouso, 26. Alfa 084, Airborne Net 27, contact Salvador Ground, 18, contact Salvador Departe, 18, 18, 18, 18. 1208, confirm? Permite. Ok, vai. Salvador Departure, Europa 024, climbing level 350. Europa 024, the contact that we call from it to 350 via Puka Departure. Puka Departure 350. American 230, contact to the center 126.85, if enable 12545. 12685, 1255, American 230. Autorizou no menos solo, 28 no 20, 1211 no solo, libera a direita. 1211, livrando a direita, da 3127. Boa noite, Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para o portão 10, tá 3126. Go ahead. We need to deviate a little bit to the left, just to avoid. Delta Juliette, follow the deviation. Thank you. Controle Salvador, originário 6250, vai atingir o 050, autoriza 2000? Desce para 2000 pés, ajuste no 08. 2000, 108, originário 6250. You have conditions to fly direct to the par position? To the par position, let me check. Affirmative, we go to the par position direct. Passageway 4, fly direct to the par and land the restricted flight level 330. And restricted level 330. Scanner 6258 vai atingir 2000 pés. 6258, autorizado, ILS, X-ray, reporta estabilizado. Autorizado, repórter 6258. Papazinho 84, contact me 6-7-1-2-6, from 1-2-6-8-5, enable 1-2-5-4-5. Ok, 1-2-6-8-5 or 1-2-5-4-5, all right. Deixa uma taxa no 868. Vive, reportar a taxa, no 868. Mike X-Ray Delta, prossiga. Ok, senhorita, boa noite. A gente está parqueado aqui na posição 612 do Finger e solicito aí para reboque. A aeronave está sendo levada lá para a remota 14. Só que a gente está aguardando o ensaio aqui para poder retirar o Finger, tem como também dar uma força para a gente aí, já avisá-la. Contato com a infra-aero, assim que estiver totalmente pronto, chama novamente para iniciar o reboque, o Mike X-Ray Delta. E aí, desconsidere a chamada da infra-aero, ela chegou aqui agora. Tá válido aí? Paciente, então está autorizado iniciar o reboque do Finger 612 até a remota 14 do pátio principal. Reporta no término. Ok, autorizado, reportar ao término, obrigado. Autorizado, 6258. Posto completa, final LS, chama torre 1 no 82195. 6258, 6258. Toro, Chanel 6258, final da 10, baixado e travado. Chanel 6258, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 09 nós. Vire pouso, Chanel 6258. Guarani 6258, no solo aos 40, direita 121, em cima 1 no solo. Direita 21, roda 6258. Alô, Oxenero 6258, vibrou na sua escuta. Oxenero 6258, boa noite, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 056258. Sou no 868, estamos com 108 de PLB, 2 horas mais 11 minutos, alternando Salvador. Gol 1868, Livitado, cidade principal em Índio, ponto de espera, torre 1895, ajuste agora no 07, gol 1. 317, Livitado, Índia, Bravo, ponto de espera, chama 21895, gol 1868. O 972, desça para 2 mil pés, ajuste no 07, autorizado ILS X2, já passa estabilizado. Ok, ele 17, 2 mil, vamos para o 0. Livre a linha de decolar 1-0, boa noite, 68. Decolou as 44, no 208 controle, bom voo. 208, vou no 8 meia-noite. Obrigado, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, gol no 8 meia-noite. 8 meia-noite, ponta para radar, sobre mantém 230 e a saída PUCA. Saída PUCA, valor 230, gol no 8 meia-noite. Bravo, Altan, Mike X-ray Delta, parqueado na remota 14, frequência livre, boa noite. Gente do fim do rebote, boa noite. Canal 2545. 2545, boa noite. Utilizado, gol 1972, Campo Avista. 1972, Torre 1895. 1895, boa. Salvador, Buenas, 1972, na gol estabilizado, X-ray, pista. Obrigado. 1972, autorizado pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 8 nós. Pouso, gol na 973. 972 no solo 54, direita 1, 2, 1, 1 no solo. Direita 2, 1, 1, não confirme. Sim. Não vejo não, obrigado. Solo Salvador, boa noite, voo 9972, já na próxima. Voo 9972, boa noite, taxi via Alfa e Juliet, gate 09. Alfa e Juliet para 09, confirmado. Voo 954, boa noite, aciona a identificação. Desça para 2000 pés, ajuste no 018 para de Duna. Está presente Duna com 1018, voa no 954, está para 2000. Delivery Europa 042, good evening. Europa 042, good evening, go ahead. Yes, just to inform you that we are in, have copied the information, Charlie. We are in Abram 3, gate 4, and we will be ready for startup in about 5 minutes. Just from the flight level to Madrid. Flight level will be 370 initially, Europa 042. Okay, Europa 042, expect Puka, Zutaitri, Papa Uniform Charlie Alpha, and Zita Transition. Zulu, India, Papa Alpha Romeo, and expect 1 minute to copy. We will expect Puka departure with Zita Transition and standing by for the rest of Europa 042. Europa 024, let's copy. Go ahead, Europa 042, go ahead. Europa 042, clear to Madrid, flight level 370, via Zulu 10 until Natal, after cutoff flight, journey route. Take off 110, after take off left turn is Puka, departure and Zipper transition. Call code 5522 and follow the departure frequency 12048. Europa 042 Espira to Madrid via flight level 370, upper Zulu 10 to Natal, from runway 10 after departure, left turn to Puka departure, Zipa transition, squawking 5522 frequency airborne 120.48, and we are ready for push and start. Just from frequency on the battery 120.80. Clear to push back and call for that. 120.480 and we are clear for push back and start up. We'll call you for taxi, Europa 042. Salvador, boa noite, gol 9682, informação Bravo, esse é o dono, pequeno desvio à direita. Gol 9682, aciona a identificação após desvios na proa de Mari e desça até o 050. Mari já dá para voar, dá 300, descendo por 50, 9682.